choque. Putz, pra deixar em choque. Putz, pra deixar em choque. Na vida louca tem muitos, por falta de opção, por falta de atenção, por falta de oração, por falta de coração. Na hora de cobrar o BO-121 fez vários anos se desperdiçar. E agora na hora de voltar pra lá, tentar sua antiga vida restaurar. Difícil está, pois está desacompanhado, ao seu lado só papel estourado e baseado, oferecidos como consideração. O maluco era mil grau e agora tá de volta no mundão. Liberdade cantada, sem direção para andar. Parceiros de balada, sem apoio familiar. Todos mudos, mudam, medo tem. A mãe não crê que sua cria foi parar na Febem. E nem que ele fosse capaz de tirar uma vida. E agora vive nesse maldito ciclo sem saída. Streets always been my daddy and my miss the county jail. I'm a soldier and I'm about my meal. And if I get busted, I'm not about to tell. Cause I'm a gangster. The streets always been my daddy. And mom is the county jail. I'm a soldier and I'm about my meal. I ain't tryna do right, I'm already living in hell. Cause I'm a gangster. Acho que eu mereço ter uma chance de viver. Chega de sofrer, eu só quero é vencer. No crime não vi prazer, mesmo assim me entreguei. Cadê o que eu lucrei? Na verdade não sei. Errar, eu errei, quero viver novamente. Com a mesma fé dos crentes, eu sigo em frente. Quem não deve, não teme, se devia, paguei. Julga quem quiser, no crime não vacilei. Eu até honrei quando estava envolvido. Deva pra polícia, mas não deva pra bandido. Sair foi difícil, mas aí quem confia, deixa os outros falar. Faz parte da vida, isso me incentiva a mostrar quem eu sou. A parte ruim já passou, creio que Deus é amor. Quem nunca errou, aqui mais um soldado. Viva o presente e esqueça o passado. Streets always been my daddy and mom is the county jail. I'm a soldier and I'm about my meal. And if I get busted, I'm not about to tell. Cause I'm a gangster. Streets always been my daddy, and mom is the county jail. I'm a soldier and I'm about my meal. I ain't tryna do right, I'm already living in hell. Cause I'm a gangster. It's like the ghetto's got a heart and a soul, a mind of its own. A hunger for a young cat to die for he grown. A lust for a young girl to slide down the pole. She's always falling short on her goals. The street life is cold, it's either win or lose or you fold. Money is the root to all evils, what I was told. When everything you thought that you believed in was a hoax, you put your faith in front of those demons. And when the smoke cleared, the truth appeared. The fight for your life, the struggles of a wrong versus right and wrong one. A song sung in the keys of reality. When death crosses your path, bloodshed tragically. So automatically you come to a close and realize that no matter what, we keep to the cold. Seen the hood swallow motherfuckers whole and shit them out in the system. They ain't never make it home. The streets and I know always been my daddy and mom is the county jail. I'm a soldier and I'm about my meal. And if I get busted, I'm not about to tell. Cause I'm a gangster. The streets always been my daddy and mom is the county jail. I'm a soldier and I'm about my meal.